Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Ernst Mahler. Quase todo brasileiro que tem o hábito de ler ou de ir ao teatro tem uma dívida de gratidão para com escritores como Monteiro Lobato e Maria Clara Machado, cujos personagens acabam por fazer parte de nós como se fossem pessoas da família e cuja escrita animada torna a experiência cultural leve como um piquenique. Quem teve a sorte de estudar música na infância, especialmente no estado de São Paulo, tem uma relação parecida com um compositor alemão naturalizado brasileiro que dedicou uma parcela imensa de suas energias a escrever para músicos de todos os níveis. Música que, a um tempo inteligente, acessível, animada, bem feita para lá de didática, música que faz com que o estudante se sinta um concertista e o concertista um contador de histórias. A música de Ernst Mahler. O nome de Ernst Mahler é tão fortemente associado ao trabalho de musicalização infantil e à prática de orquestra que até mesmo os conhecedores de sua obra não se dão conta de que ele escreveu generosamente para instrumentos como o órgão e o violão. E felizmente para o violão, ele nos dedicou música de câmara. O Diálogo para Violão e Orquestra de Cordas, de 71, é uma amostra perfeita das melhores qualidades de Mahler. O que chama a atenção logo de cara é o equilíbrio. O violão se escuta sem nenhum esforço e sem amplificação. E só ao final nos damos conta de que o solista e a orquestra praticamente nunca tocam juntos. Nos diálogos sugeridos pelo título, um completa os buracos criados pelo outro. A outra característica marcante é a complementaridade, seja na contemplação do primeiro movimento em oposição ao ânimo dançante do segundo, seja no material que alterna cromatismo e pentatonismo, seja nos temas que se atravessam em direções opostas, criando uma estrutura perfeitamente estável e simétrica. No mundo ideal, esta seria a primeira experiência de todo estudante como solista de orquestra. Thank you. De Ernst Mahler, Diálogo para Violão e Cordas, tocado por Marcos Llerena ao violão, acompanhado pela Orquestra Brasil Concert, dirigida por David Chu, uma obra dedicada ao decano do violão em Piracicaba, Sérgio Belluco. Sem levar em conta o material didático, a obra mais ambiciosa de Mahler para violão solo é a Suite de 1975. Seja uma trompa, um fagote, uma viola, todo mundo que toca música de Mahler tem a impressão de que ele compõe com a mão sobre o instrumento, tão orgânica a sua escrita. Esta suite confirma essa regra. Seguindo a ideia de complementaridade, seu material opõe os intervalos de quarta e de terça das cordas soltas do violão ao bloco de segundas maiores e menores, que são tocados na forma de acorde e de tremolando no primeiro movimento, uma rapsódia que usa a técnica de mão esquerda solo. O segundo movimento é uma passacaglia sui generis. Passacaglias são formas de dança em que variações ornamentais são construídas por cima de uma linha de baixos que se mantém inalterada. Nesta passacaglia, o intérprete toca a linha de baixos cromática, afrouxando e apertando a corda mais grave do violão com a tarraxa, ou seja, com o mecanismo de afinação do violão. No meu conhecimento, é a única peça que usa esse efeito por toda a sua extensão. O terceiro movimento é um diálogo entre passagens oitavadas e acordes. O quarto é um moto perpétuo, que novamente alterna volteios cromáticos e passagens em quartas. Esse é um processo que ele usa de uma forma mais dramática no monólogo que lhe sucede. para terminar um ostinato que brinca com os mesmos intervalos, com compassos e acentuações assimétricos, de fundo meio afro-brasileiro. O intérprete desta gravação escolheu um andamento bem acelerado que a transforma quase numa fantasmagoria. Thank you. Ouvimos de Ernst Mahler, Suite para violão, de 1975, com os movimentos Rapsódia Passacaglie, Diálogo, Moto Perpétuo, Monólogo e Ostinato. Ao violão, Álvaro Henrique, numa gravação exclusiva para nosso programa, que é possivelmente a estreia desta obra. Ernst Mahler nasceu em Stuttgart, na Alemanha, em 1929, onde foi aluno de composição de Johann Nepomuk David. Sua adolescência foi marcada pelas cicatrizes da Segunda Guerra Mundial e, em 1951, já rapaz, ele transferiu-se para o Brasil com sua família. O seu pai era um industrial do ramo automotivo, mas também era interessado em artes e educação e foi um dos introdutores da antroposofia e um dos fundadores da Escola Waldorf no Brasil. Aqui no Brasil, Mahler estudou com o professor Karl Reuter e voltou à Europa para participar de cursos com Messiaen e Krenek. Apesar dessa formação quase que exclusivamente europeia, Mahler constitui aquele caso mais ou menos frequente no Brasil do compositor estrangeiro que, ao emigrar, abraça a cultura local de uma forma analítica e até com mais vigor que os compositores nativos. Isso é um fenômeno que também aconteceu com Ernst Widmer e José Alberto Kaplan. Na obra de Mahler, é difícil dizer se ele busca uma forma que dê revestimento ao material de base folclórica ou se este material é escolhido por melhor suprir as necessidades de uma estrutura pré-estabelecida. O resultado é uma música inusitadamente homogênea para um compositor de base eclética, redondinha, descomplicada, como esta sonata para violino e violão de 85, onde o material de sabor nordestino é perfeitamente adaptado aos contrastes dramáticos da forma sonata. O último movimento é uma espécie de chachado que é interrompido por uma valsa quase minueto, que é uma marca registrada do humorismo de Mahler. Thank you. ouvimos de Ernst Mahler a Sonata para Violino e Violão de 85, com os movimentos Allegro Moderato, Andantino e Vivo. Ao violino Celise Amaral Frias, ao violão Fábio Zanon, numa gravação ao vivo feita na Sociedade de Cultura Artística de Piracicaba, em 7 de abril de 1990. Aliás, uma obra que tem também uma versão para trio de flauta, violino e violão. A intérprete Celise Amaral Frias é agora a diretora da Escola de Música de Piracicaba. Esta escola foi fundada em 1953 por Mahler e sua esposa Cidinha e tornou-se um modelo para o país. É uma escola que mantém uma estrutura de cursos de musicalização e instrumentos, de música de câmara e orquestral, de concertos e concursos para jovens instrumentistas, de fazer inveja à vasta maioria das escolas de música mantidas pelo poder público e vem abastecendo a nossa vida musical com músicos bem formados há mais de 50 anos. Ernst Mahler naturalizou-se brasileiro em 62 e recebeu o título de cidadão piracicabano em 65. Sem contar o material didático, ele tem mais de 200 obras em seu catálogo, incluindo 3 óperas e várias obras sinfônicas laureadas pela crítica. Em sua música, ele se mostra avesso aos grandes dramas, aos exageros e golpes novidadeiros. É uma música sã, transparente, ordeira, tecnicamente impecável, mas nem por isso fácil, que não tenta subjugar o ouvinte, mas antes travar um contato cordial, como antes dele fizeram Dvorak ou Kodály. Quem a toca sente-se mais abastecido que desafiado, o que faz dele um favorito na música de câmara. Este trio para violino, violoncelo e violão de 1992 é típico de Mahler no seu modo sempre cantável e pulsante, que disfarça um intricado jogo de imitações entre os instrumentos, onde cada músico toma liderança na sua vez. Thank you. Thank you. de Ernst Mahler, Trio para Violino, Violoncelo e Violão, de 1992. Movimentos Moderato, Andante e Vivace. Trio Claude Pierret, composto por Alberto Rossignoli ao violino, Roberto Politti ao cello e Francesco Biraghi ao violão. É um trio que, aliás, captou com sucesso a preferência do compositor também como maestro, na exatidão da divisão rítmica. Além das obras mostradas neste programa, Ernst Mahler também é autor de várias canções com acompanhamento de violão. Ele tem se encarregado nos últimos anos de digitalizar sua própria obra, que hoje está disponível através da Escola de Música Maestro Ernst Mahler de Piracicaba. Nossos agradecimentos ao violonista Álvaro Henrique, que concordou em aprender esta difícil suite de Mahler especialmente para o nosso programa, a Celisa Amaral Frias, a Cidinha Mahler e a Fernanda Bertinato pela colaboração com as gravações e a Gilson Antunes, como sempre, pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.